coisas que ouvi da boca do profeta, creio que vai se cumprir. Deus vai agir. Estou certo que eu não mereço mais por mim. Foi pago um alto preço. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção. Em nome de Jesus, veja esta guerra já vencida, pois tenho em mim a mesma força de Sansão. Contemple e veja agora o que já está por vir. De Deus tem uma resposta, que escrita diz assim: eu vou agir. Adversário, que estou chegando pra mostrar quem é que manda. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção. Em nome de Jesus, vejo esta guerra já vencida, pois tenho em mim DNA de campeão. Vejo esta guerra já vencida, pois tenho em mim.